tão bom que todo mundo quer te provar. Ou é o azul marinho dos teus olhos, o espanhol quer te pescar. Despertas um cheiro tropical, com o libanês quer te casar. Ambaço, curuma, mufete, não sei o que, já não volto pra Havana. Marangala, o que que você tem, amor? Tem marmelada. Quem te prova não consegue te esquecer. Tem marmelada. Marangala, o que que você tem, amor? Tem marmelada. Quem te prova não consegue te esquecer. Tem marmelada. Gifileto. Quando pisa o nosso solo, dizem cheira mal. Mas quando come a nossa carne, dizem que ela é sabrosa. Quando pisa o nosso solo, dizem cheira mal. Mas quando come a nossa carne, dizem que ela é saborosa. Manangola, o que você tem, amor? Tem marmelada. Quem te prova não consegue te esquecer. Tem marmelada. Manangola, o que você tem, amor? Tem marmelada. Quem te prova não consegue te esquecer. Tem marmelada. Ah. Secas na mídia, leva contigo uma belvicha, diz que ela não tem pai. Faz também uma mania pra ver se cais na mira. Leva contigo uma belvicha, diz que ela não tem pai. Manangola, o que que você tem, amor? Virou Mali. Ai, ai, ai, ai, ai.